tem pra todo que não crê olhar o céu. Tem pra todo que não crê olhar o sol. Tem pra todo que não crê olhar a criação. Notar tudo feito com amor e agradecer. Abrir o vem pra cá.